canção toca no rádio, eu não sinto mais emoção. Eu olhando para o céu, é só tristeza, é saudade vem. Mas quando ouço o seu nome, uma parte de mim se vai. Aí é só dor. Eu não tenho paz. Devia ter te dado flores, mas não te dei. Apenas um buquê de flores. Não pensei. E hoje o que eu faço é só lamentar, pois a você eu não me dediquei. Eu vejo que eu perdi a chance. Falta do teu cheiro, mas preciso ouvir tua voz. E não há nada, nada que me faça esquecer você. Mas quando ouço o seu nome, uma parte de mim se vai. Aí é só dor. Mas não te dei, apenas um buquê de flores. Como não pensei. E hoje o que eu faço é só lamentar, pois a você eu não me dediquei. Eu vejo que eu perdi a chance. Isso é mesa de bar.